Escorpião. Pessoas nascidas entre 23 de outubro a 21 de novembro. Signo de água sob a dominante de Marte e de Plutão, principalmente de Marte, planeta de guerra, das lutas sem tréguas e dos grandes triunfos. Feito homem na área, verdadeira história, sem saco remix. São Paulo, 7 de novembro, ano 71. Madrugada fria, nasce mais um Zulu. Com muita saúde, mais um da negritude. Mais um guerreiro pra lutar com muita atitude. Filho do seu Antônio e da dona Beth. Vindos do interior, Paulista, Araraquara City. Pagando o aluguel no bairro do Limão. Horácio Moura, tempos difíceis, irmão. Pois quando vinha chuva, vinha também enchente. Só o bote salva a vida, resgatava a gente. Não lembro quase nada, já faz algum tempo. Era só um bebê, nem ligava o movimento. Naquele tempo, gostava de ouvir Simonal, Policarrinho, brincar no fundo do quintal. Minha mãe me disse no dia do meu nascimento, foi mó perrengue. Meu pai tava sem dinheiro, mas era um teste. É Deus quem fortalece, e o tempo passa, assim o menino cresce. Já fez 2 anos, tá andando, falando, pulando, brincando, chorando, sorrindo. O negro é lindo, é, olha o menino. Ao som de Jorge Ben, o neguinho vai crescendo. 73, seja bem-vindo à Zona Sul, Vila Naí, do Ipiranga, sou mais um. Manda um salve lá pra Dona Conceição. Salve família, saúde e disposição. Daqueles tempos, me lembro do Rádio Vitrola, eu escutando Billy Paul toda hora. 75, nasce meu irmão. Só alegria, foi mais água no feijão. Lembro dos primos lá da Vila Pazini. Salve Fernando, tamo junto, é nós o time. Foram bons tempos, a primeira vez na escola. Empina a pipa e no campinho joga bola. Mas é dureza viver pagando o aluguel. Nova mudança, simbora que o dono pediu. Vamos ali, mais pro alto do Ipiranga. Deus nos ajude, um dia vou comprar uma casa. Disse meu pai, sangue bom trabalhador, novo endereço. Quem nos guia é o Senhor. Lá da Miguel é que fecha, eu guardo poucas lembranças. Foi pouco tempo naquela residência. Dê paciência, ó pai, me dê saúde. Periferia não é Hollywood. Me dê calma pra lembrar de tudo. São as memórias de um vagabundo. Um menino, um caminho, um destino. Um microfone, um par de toca-discos. São momentos que ficarão no tempo. Estilo de vida, hip hop, um movimento. Um menino, um caminho, um destino. Um microfone, um par de toca-discos. São momentos que ficarão no tempo. Estilo de vida, hip hop, um movimento. 77, nova fase inicia. E o pé de anjo fez o gol do Corinthians. Ainda me lembro daquele momento. Em preto e branco no replay eu relembro. Primeira série na escola estadual. Alcântara Machado, primeiro grau. De casa nova na Marquês de Olinda. Era da hora morar lá na vila. 78, ano de Copa do Mundo, segunda série, assim vai crescendo o garoto, meio maroto, sonhando em ser um jogador. O futebol, viagem de um sonhador, curtia o funk e achava o mó barato. Eu se neném indo pro baile do Carmo, curtia os passos, admirava o samba rock. Ouvia James Brown, ficava em choque, não imaginava o que me aguardava. Eu não sabia o que Deus preparava. Me lembro desse tempo, do meu tio Di. Pena, hoje em dia não está mais aqui. Sempre me incentivando a estudar. Dizia que o negro tinha que ser melhor. Falava que eu deveria me esforçar. Para lá na escola, nota baixa não tirar. É, eu não compreendi a sua preocupação. Mas hoje tenho família, entendo a situação. O negro brasileiro tem de mostrar o que veio. Pois nota 10 é um vale, tem de tirar 10,5. É bicho feio, o racismo no Brasil. Se faz de conta que aqui isso nunca existiu. Foi meu avô Chiquinho quem me falou. Vai de cabeça erguida e honre sua cor. 79, 80, 81. Os melhores anos, uma fase azul. Viajava de trem junto com a minha avó, é. A dona Lude sempre teve mó carinho, ó. Ia pra missa na igreja de coroinha. No Sion, comunhão, fiz a minha. Meu vô Bastião, pai do meu pai, homem do campo. Ficou viúvo cedo e fez da roça seu trampo. Da família do meu pai, muitos morreram cedo. Só ficou ele, tia Rita e tio Gênio. Mas Deus é bom, ajuda o homem de fé. Chega Fernanda, minha irmã, mulher. 1982, valeu. Graças a Deus, a redenção dos plebeus. Saí do aluguel, o sonho do meu pai. Pra Vila Arapuá, depois da Copa a gente vai. Aquela seleção, não sei como perdeu. Todo o Brasil viu, chorou, inclusive eu. É hora da mudança, chegada nova casa, uma nova quebrada, nova rapaziada. Um menino, um caminho, um destino, um microfone, um par de toca-discos. São momentos, ficarão no tempo, estilo de vida, hip hop, movimento. Um menino, um caminho, um destino, um microfone, um par de toca-discos. São momentos, ficarão no tempo, estilo de vida, hip hop, movimento. Moleque novo, cheguei na vizinhança, arrumei apelido quando colei na banca. Neguinho magrelo, fui chamado de Ataliba, tipo camisa 7 do time do Corinthians. Naquele tempo eu via Malcolm McLaren, me falou que o Zé era o maior style. Todos dançando break, mó febre, vinil do Black Juniors, me lembro tio Hermes. Eu só queria curtir, sair pra me divertir. Naquela época que a ficha começou a cair, eu era um jovem negro na periferia. Se eu não me esforçasse, que chances eu teria? Estudando numa escola estadual, decidi tirar a carteira profissional. Passei pro turno da noite, fui trabalhar, mas na fanfarra do Zebina eu não deixei de tocar. Natividade 100% nesse tempo, office boy na semana, fim de semana São Bento. Indo nos bares da vida, nova atitude, cantando rap, fui batizado Rapping Hood. Finalzinho dos anos 80, rap é o som das ruas que me representa. Ia pro clube ver metalhas cantar, festa da chique, show, eu não podia faltar. Se hoje eu pareço um vilão pra você, é porque antes também era chance de vencer. Um menino, um caminho, um destino, um microfone, um par de toca-discos. São momentos, ficarão no tempo, estilo de vida, hip hop, movimento. Um menino, um caminho, um destino, um microfone, um par de toca-discos. São momentos, ficarão no tempo, estilo de vida, hip hop, movimento. E lá pra cá foi longa caminhada, mas aí, sujeito homem na área, olha que ele tá na Vila Arapuá. Tamo junto, nós o time. Um menino, um caminho, um destino, um microfone, um par de toca-discos. São momentos, ficarão no tempo, estilo de vida, hip hop e movimento. Se hoje eu pareço um vilão pra você, é porque antes não me deram chance de vencer. Um menino, um caminho, um destino, um microfone, um par de toca-discos. São momentos, ficarão no tempo, estilo de vida, hip hop, movimento. Um menino, um caminho, um destino, um microfone, um par de toca-discos. São momentos.